Ora, para que as pessoas hoje, no caso fazem, caso toca, não se sintam perdidos, eu vou dizer desde logo que esta banda esteve connosco há cerca de 4 anos e na altura falávamos do seu álbum Folklore Hardcore. Ora, claro, quem eventualmente se recorda deste álbum, ou até o tenha, já à partida está, enfim, um bocadinho à frente dos outros que quem Fado Morse, e é a banda que falamos esta semana, possa ser a primeira vez de que estamos a falar sobre eles, ou que sinta que estamos a falar sobre eles. Não é o caso, eles vão ter presença sido aqui até na Boa Nova, e depois, ao longo desta entrevista, vão perceber algumas músicas que aqui vão passar e que já as aqui ouviram. Sendo certo que Fado Morse é mais do que enfim, uma banda. É, tem muito a ver com o conceito e um bocadinho a ver com o movimento do povo MD Parte. Eu recomendo desde logo, para quem nos possa estar a ouvir até e que tenha acesso à internet, que nos vá acompanhando, analisando a página fadomorse.net. Mas, claro, já sabem que no Caso Fazem, Caso Tocam, nos últimos 6 anos temos sempre alguém de cada uma das bandas para falar sobre ela. E hoje não é exceção e temos, claro, o Hugo Correia, o homem que está ligado muito aos Fado Morse, mas também a toda a música e às bandas e enfim, às orquestras. Hugo, antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Estamos a falar, se bem me recordo, a falar para Aveiro, não é? Ou bem perto. Sim, neste momento estamos a falar aqui de Aveiro. Sim, uhum. Sim. Estamos a falar de Aveiro. Infelizmente, eu gostava que estivesse a falar de Trás-os-Montes. Pronto, muito bem. Que é da zona... estamos em Alma, estamos em Alma, estamos em Trás-os-Montes. É o homem da zona da Alheira, pronto. E até porque e podemos confidenciar às pessoas, estamos a gravar na hora do almoço, portanto seria mais que justo estarmos em Mirandela. Oi, sem dúvida. Não faltarão oportunidades. E eu sou um bom garfo, aviso já. Hugo, bem-vindo então aqui à Boa Nova. Muito obrigado. E, enfim, permite-me logo recordar a conversa que tivemos, bem dizia eu, há 4 anos, portanto em 2008, e na altura falámos de Folklore Hardcore. Hoje falamos de uma trilogia, e quando digo isto, é uma trilogia que sai tudo ao mesmo tempo. Ou seja, este álbum de que falamos, Fado Morse, Magal Invisível, tem 3 discos, e, pelo menos a minha opinião de já, cada um com as suas... potencialidades e também versatilidades. São todos diferentes um do outro. Porquê é que alguém se recorda de repente lançar um triplo álbum? Coisa que eu já não via seguramente há uns anos. Pois eu não, pessoalmente, não é que seja assim muito velho, mas não me recordo se é que tenha acontecido um triplo álbum de originais em Portugal. Pelo menos já andei a analisar. Mas a questão também não tem a ver nem pesar com esse cunho de original. Tem mesmo a ver com a necessidade de uma vez por todas tentar arquivar, ou seja, estes 13 anos de Fado Morse, e portanto, e estes 3 discos acabam por ser o resultado de muita coisa que para trás ficou, que nunca tinha sido realmente editada, e também, ou seja, além de ter que ser arquivado, porque provavelmente até daria para um quarto ou um quinto disco, ainda restou muito material, queria realmente que estes 13 anos fossem assinalados com algo singular. Da edição deste terceiro, deste disco triplo, para comemorar realmente estes 13 anos de Fado Morse, que para mim, ou seja, pessoalmente sendo um mentor, são muito importantes e que os vejo como um ponto de viragem, ou seja, para um outro objetivo, ou seja, vai-se deixar de parte um bocadinho aquele lado e o cunho da intervenção sociocultural e vai-se passar, se calhar, para outro discurso. Ou seja, nós no Folklore Hardcore já o tínhamos feito, mas continua lá o cunho dessa intervenção, mas de uma forma sarcástica, irónica e animada. Este aqui volta ao discurso do antigamente, ou seja, do entrudo e do gritar o fado, onde realmente apela à consciencialização da educação da sensibilidade. E daí também um disco triplo com tanta, ou seja, com tanto para mostrar dentro de um só, ou seja, de um só conceito, que são os Fado Morse. Essa é a justificação, a comemoração dos 13 anos. É essa a justificação. Mariazinha deita os olhos para o mar. Pela tardinha, quando a noite espreitar, e no verde das águas sem fundo, já se perde da esperança do mundo a afundar. Mariazinha, deita os olhos para o mar. Tão pequenina, sem saber que pensar, vê a roda do mundo girando e os navios ao longe passando sem parar. Mariazinha, deita os olhos para o mar. Tão quietinha, a chorar, uma fonte de sangue no peito, uma sombra na boca e outro jeito no olhar, sei. Mariazinha, deita os olhos para o mar. Tão caladinha, a chamar, vai para o fundo da noite fria, numa barca de rendas vazia, afundar sem parar. Seguramente que teríamos, se fôssemos aqui a dissecar os álbuns, o que não temos tempo, a verdade é esta, que teríamos pano para mangas, falarmos três programas, pelo menos um por cada disco. Vamos limitar aqui ao nosso programa de hoje a tentar apanhar as diferenças essencialmente entre eles, sendo que, começa já pelo fim, o terceiro, até pela quantidade e pelo tamanho dos temas, é seguramente talvez o disco mais conceptual. Acha que estou a ver bem essa, enfim, essa maneira de publicar? Sim, ou seja, o terceiro disco é o que contém material, ou seja, musical mais antigo já. Que fui buscar um musical que a gente fez em 2005 que se chamava Matraquilhos Pobres e, no fundo, que nunca tinha sido editado. Ou seja, fizemos várias versões dele. E, no fundo, depois revisitei-o agora, portanto, que este disco foi todo gravado nos últimos 7, 8 meses. E revisitei-o e realmente dei a volta ao conceito todo desse tema. Mas é, sem dúvida, o disco mais conceptual, tendo aquela faixa de quase 60 minutos. Sim. E depois tem três canções mais simples, também ligadas a essa temática, mas que faziam parte, ou seja, do repertório da altura, 2005, que nunca tinha sido gravado. Mas é sem dúvida o mais conceptual dos três discos, sem dúvida, é o Invisível, que é também, se calhar, o de todos de todo o disco, o que tem o maior cunho de intervenção, ou seja, música social e política, por o facto de o Matraquilho dos Pobres refere-se, portanto, à imigração no século XX, faz um fluxo gigante em relação ao meu avô e a toda a geração dessa altura, dos anos 60, 50, 60, o fluxo grande de imigração que houve, passando por, pelo Estado Novo, a ditadura, até à sua queda no 25 de Abril, e que no fundo faz depois a ponte para os textos da Raquel e de outros, que mostra, ou seja, que a atualidade é a mesma, passado, ou seja, 60 anos, ou se calhar 50, continuamos no mesmo estado. Sim, só mudaram os personagens, não é? Isso mesmo, ou seja, as personagens mudaram as caras, porque no fundo a revolução dos cravos e das flores nada mudou, ou seja, ficamos aqui um jardim plantado à beira-mar, como até por acaso está lá nesse tema, mas no fundo as flores não trouxeram, pá, claro que a liberdade de expressão é essencial, mas no fundo as grandes famílias e as maçonarias e os Opus Dei e tudo isso continuam lá entranhados na banca e neste esquema capitalista duro, que faz realmente com que os pobres fiquem cada vez mais pobres e que a desigualdade seja gigante. Mas a nossa luta nem nunca foi, ou seja, não é por aí, não é bem esse prisma tão com cunho político, mas sim a luta por a educação da sensibilidade das pessoas, ou seja, a sensibilidade educa-se, e se não se mostrar, ou seja, boa música, boa literatura, bom teatro, bom cinema às pessoas, serão muito mais facilmente manipuladas, porque, ou seja, a cultura mais dita, ou seja, mais, como é que é dizer, mais popular, entre aspas, não é isso que eu quero condenar, o tradicional é a essência do quer que seja, ou seja, o passado, se a gente não o compreender e o absorver, nunca teremos futuro algum. Mas a sensibilidade firma, ou seja, a que as pessoas não consumam sempre o mesmo, ou seja, porque uma pessoa nunca poderá desfrutar, portanto, de uma música intelectualmente mais, ou seja, exigente, se não for habituada realmente a ouvi-la, alguém que até, é isso. Até para afinar o seu espírito crítico. Sim, é isso mesmo, ou seja, as pessoas não são, ninguém quer que as pessoas pensem, seja, cada vez mais escolhem o pensamento e elas também não vão à procura porque não estão iludidas com esta ideologia de mercado e capitalista, porque cada vez menos, ou seja, é importante o que as pessoas são e a sua opinião, cada vez mais é importante o que as pessoas têm e o que possuem, ou seja, somos produtos descartáveis com prazo de validade, vidas que passam num lápis em busca do nada, ou seja, não, nada a justifica. E essa sempre foi essa a luta, ou seja, eu enquanto mentor de Fado Morte sempre foi essa a minha preocupação, ou seja, de trazer às pessoas música que as faça pensar e que as faça realmente refletir o porquê deste estado e deste estar assim na cultura em geral. A essência do ter sobre a essência do ser, não é? Um bocado, enfim, só mudámos a lógica. Antes, no tempo da Velha Senhora, não era? Era o fado, o futebol e Fátima. E agora, os três Fs. Exatamente, e agora estamos um bocado nisto. Acaso, ainda a semana passada estive no almoço com o Vitorino, com a Janita Salomé, e quis a tocar com eles. E pá, que são uma geração que melhor que ninguém se percebe disso. Falamos precisamente dos três Fs, em ordem invertida. E agora, pá, é mais futebol, Fátima e fado. Mas estão aí os três Fs e bem presentes, tanto que o fado neste momento é património mundial, né? E pronto, eu prefiro que o fado morte seja património mundial da ruralidade, que é aí que se encontra realmente o espírito de tudo isto. Bom, mas enfim, estávamos aqui a falar e estava-me a lembrar de uma outra banda, mas aí já descendi, que também um bocado a falar da ruralidade, e agora está aqui a puxar pela cabeça eles Pica-Tomilho, não é? Eles Pica-Tomilho, exatamente. E agora estavam, enfim, de algum modo, quase bem perto de si, não é? Mas até porque conheço pessoalmente o pai de um deles, e curiosamente estávamos agora a falar nisso, e veio uma vez, falámos aqui no, eles na altura diziam que era o rock rural, não é? Rock rural. E estava-me a recordar agora um bocado disto, mas pronto, enfim, é bom que uns vão lembrando dos outros. E claro, para lembrar, o vosso título, até porque estava a escrevê-lo, e eu torná-lo só com as siglas, ficou-me aqui o FMI, Ora, se dúvidas tínhamos quanto à intervenção, basta nos lembrar do FMI do José Mário Branco, não é? É uma, está no disco. Não é coincidência, naturalmente. Não, porque, ou seja, o tema Magal Invisível, o Fado Mostro Magal Invisível, acaba precisamente com o texto do FMI do José Mário Branco. Exatamente. Em forma de canção, ou seja. E tem uma outra história, ou seja, eu objetivamente, quando pensei no FMI, já, portanto, em 2009, antes das pessoas ouvirem falar do FMI, e claro que o José Mário Branco já o escreveu em 79, muito antes de qualquer um saber o que era o FMI, eu achei curioso, dadas as circunstâncias que estavam já a acontecer, pôr isso aí na berra. Só que depois fui conhecendo pessoas ligadas ao José Mário Branco e ele próprio, e percebi que o FMI é realmente uma coisa muito pessoal, e que muito do que lá está, não sei, acho que é desrespeito, porque eu tinha feito realmente a versão do FMI todo, que ainda ficou maior que a dele, ficou quase com 30 minutos, e depois achei que, em consideração ao que fui apercebendo, decidi só mesmo colocar a canção, ou seja, depois acabei até por pedir autorização também para fazer a versão da Mariazinha, com o Rui Veloso. Exatamente. Que ele autorizou, e de bom grado. O José Mário é uma pessoa realmente singular, provavelmente o português mais português que eu conheço e ainda vivo, para substituir uma Almada Negreiros e por aí. Mas, ou seja, o FMI foi propositado, o Fado Mostro Magala Invisível. E Magala porquê? Ou seja, porque nós, eu serei sempre, eu e o nome do Fado Mostro seremos sempre um recruta do povo, ou seja, nós estaremos sempre ao serviço do povo na representação cultural do mesmo. Independentemente da maior parte do povo não entender o nosso discurso, isso é indiferente, porque nós fazemos parte, portanto, da parte baixa da pirâmide, mas que a nível cultural e a nível sensorial estaremos sempre no topo da pirâmide, portanto, porque sem nós nada mexe. E basicamente é por aqui. O FMI foi realmente propositado essa situação aí. Mas, ou seja, está disfarçado. Está muito bom. Digo-me adeus. Volto já, de regresso não sei explicar onde estive, desconfio estar a esconder-me algo, de regresso não sei explicar o porquê de ficar aqui. Existem por aí sonhos que trepam pelas paredes do meu quarto, onde os tetos são falsos e posso dar respostas de criança. Rio até que no farto lançar-nos dentro da aldeia e soltos no creio e esses sonhos. Posso dar respostas de criança. até que me farto. Lança a luz dentro da algibeira, me soltas no lugar. E esses sonhos, se eu estar com eles, deixou-nos aqui mote para várias coisas. Uma delas é os diversos convidados que vêm aqui a participar, sendo que uma delas é Ida Aveiro, falamos de Amy Carlo, portanto... Não é de Aveiro, é de Trás-os-Montes. Ah, é de Trás-os-Montes, não sabia, mas alguém me disse portanto, que ela... Não, vive. Ah, vive em Aveiro. Ah, não sabia, Trás-Montana, muito bem. É isso mesmo. Então, essa pronto. É a razão porque ela está lá também, uma das razões. O facto é a Amy Carlo representar uma outra estética, né? Mas uhum. representar realmente uma nova geração de transmontanos que estão aí e estão no ativo e estão a fazer coisas giras e. Sim, vem a publicar na plataforma Ótimos Discos, é isso que as pessoas isso podem mesmo. Lá procurar. Isso mesmo. Mas depois tem também, então aí percebe-se bem, um homem bem do norte, o Sérgio Castro. Claro, grande senhor, pai. Exatamente ligado aos. Como bem sabem, os trabalhadores de comércio. E depois temos ainda o Rui Babinse, o Filipe Raposo e há pouco falou do Rui Veloso. Nota-se muito neste Mariazinha. Diziam aqui, julgo que foi os vozes da rádio que disseram aqui uma vez que em Portugal quem se quer conhecer, conhece. Portanto, que o mundo é pequenino, o país é pequenino e que é fácil as pessoas encontrarem-se para fazer música. Hugo, partilho também esta opinião e que foi assim fácil para os Fado Morse. Portanto, eu já em 2005 tinha feito uma experiência. Eu acho que é muito fácil aceder às pessoas. E quando as pessoas são generosas, como o Luís Veloso é e como o Sérgio Castro é, são realmente pessoas muito frontais e fizeram sempre aquilo a que acreditavam, e por menos do que eu conheço. No que me toca à minha parte, como antes já tinha tido o Adolfo Luxúria Canibal, e importa referir também muito mais outra gente que está no disco. Ou seja, esses são os nomes, se calhar, mais sonantes. Mas há muitos mais convidados no disco. Então, sim, já que falou no Adolfo, desculpe interrompê-lo, só dizer que a semana passada estivemos precisamente com o Adolfo, com esta última coletânea a lançar Bandas de Braga, não é? Que é muito importante. É verdade. Eles, é próprios, verdade. Eles próprios, enquanto uma morte, e a editora deles, a Cobra, têm tido um papel fundamental. Exatamente. Para realmente para esse desenvolvimento musical de Braga, ou uhum. seja, e criaram aquela estrutura lá no estádio, com salas de ensaio, que são um grande exemplo verdade. A seguir para todo o país. Ou seja, ao menos que se faça alguma coisa com aquele desperdício megalómano dos milhões de euros, ainda fui tocar a Leiria a semana passada, e que vergonha, pá, que vergonha olhar para aquele monumento ali de decadência, de representação, ou seja, como é que eu dizer, uma representação de um orgulho bacoco disto que é o poder autártico, né, de algum idiota que se lembra, vou construir um estádio porque quero ver dois jogos na minha cidade, ou seja, é inacreditável. São, mas, são enfim, elefantes brancos, não é? Não tem, é o melhor termo que é verdade, para isso. É verdade, mas pá, na altura ainda lhes permitiu fazer isso, se calhar agora... Pá, não sei o que é que construiriam, nem campos de futebol de salão, se calhar construíam agora, porque não há dinheiro para nada, né? Claro. Graças realmente a esse desperdício que foi, pá, estes meios, tudo que tivemos acesso a estes anos inteiros de injeção de capital enorme, em que, pá, esta máfia de todos eles, nenhum para sim, é melhor. Não estás a falar em partidos, em partidaritos. Nada disso. Os partidos só servem para dividir a malta, como diz o grande Zé Mário Branco. Exato. E é o que eu acho, e sempre acharia isso. Ou seja, se todos trabalhássemos em conjunto para o bem de toda a gente, não era necessário partidos para nada, nem maçons, não era preciso nada. Ou seja, se toda a gente realmente se preocupasse com o bem comum, que é esse o grande cancro da nossa sociedade e do povo português, que não existe bem comum, por isso jamais poderemos ter identidade enquanto povo, porque não defendemos o bem comum, porque o Estado Novo fez muito bem a sua missão com os bufos que havia nos civis do vizinho estar caladinho e fazer a tua vida, porque nunca sabia se o vizinho de lado o iria bufar ou não à PIDE. E isso continua aí, deixou marcas entranhadas e continua aí muito presente. E agora temos que levar com isso, bom, basicamente. Fui eu que o interrompi, estávamos a falar, portanto, dos convidados. Isso mesmo. Bom, mas é fácil, ou seja, é muito fácil aceder às pessoas. E quando realmente, por menos eu sinto isso, quando vem o nosso trabalho tem valor, muito facilmente se disponibilizam a participar. Pelo menos foi, tem sido a minha experiência com os Fado Morse. As pessoas que, a quem nós... Pá, que eu, porque isto nem é, isto vai surgindo também, ou seja, o Sérgio Castro tinha acabado de lançar um disco novo, também com um cunho um bocado interventivo, pá, sempre achei cato o trabalho deles, pá, o Rui Veloso, cruzámo-nos num concerto do Vitorino ano passado nos Coliseus, e eu já o conhecia há alguns anos, e eu sabia que ele, pá, gostava de Fado Morse, e tinha os discos de Fado Morse, e foi uma coisa natural, pá, a Emi está cá em Aveiro, o Filipe Caposo toca com ele, penso. Ou seja, são tudo, acabam por ser amigos que, pá, que vão, que gostam de participar e na música que a pessoa faz, e isso deixa-me, como é óbvio, cheio de orgulho por o facto de poder contar com pessoas tão significativas em relação à música, no sentido da música, não pela importância de mercado que elas têm, não é? Isso é, deixo isso para os perfumes, os fados mostros não se preocupam com isso. para já. Mariazinha deita os olhos para o mar. Pela tardinha, quando a noite espreitar, e no verde das águas sem fundo já se perde da esperança do mundo afundar. Mariazinha, deita os olhos para o mar. Tão pequenina, sem saber que pensar, vê a roda do mundo girando e os navios ao longe passando sem parar. Mariazinha, deita os olhos para o mar. Tão quietinha, a chorar. Uma fonte de sangue no peito, uma sombra na boca e um trejeito no olhar sem parar. Mariazinha, deita os olhos para o mar. Tão caladinha, a chamar. Vai para o fundo da noite fria, numa barca de rendas vazia, afundar sem parar. Thank you. Eu li que pelos Fado Mortos já passaram quase meia centena de músicos. Isso mesmo. Ou seja, e eu tendo em conta que me dizes que este álbum é vicissitudes destes 13 anos, há aqui participações deste tipo de músico e muito também aquilo que era a sua ideia e a sua concepção da música para os Fado Morse. Acha que, de facto, este triplo álbum faz jus ao que foi ou que tem sido este, a guerra, entre aspas, dos Fado Morse? Ou seja, não sei se refere à guerra, né, da intervenção que a gente procura. Sim, seguramente. Claro, né? Não, ou seja, faz totalmente, total justiça. Ou seja, os músicos nos Fado Morse aparecem. Normalmente, portanto, o próprio disco, este é muito diferente. Mas no Folclore Hardcore eu assumi quase a produção e a interpretação de todos os instrumentos, às exceções de alguns convidados. Neste eu volto a fazer isso no primeiro disco, quase todo o primeiro disco realmente sou eu que o toco, mas este se calhar é o disco dos Fado Morse com o maior, e o Intrudo, que o gravamos ao vivo de matar, onde os músicos ligados a Fado Morse participam no seu lado interpretativo, ou seja, porque a nível composicional tudo parte sempre da minha pessoa, ou seja, aquilo que eu idealizo, aquilo que eu quero, e no fundo é como uma orquestra sinfónica, ou seja, a orquestra sinfónica todas as semanas tem reforços diferentes. Neste caso, pá, já ali o núcleo duro, que se tem mantido há alguns anos, mas, ou seja, é sempre uma banda sujeita a alterações mediante aquilo que eu queira fazer a nível musical. Ou seja, e somos todos muito amigos e grandes amigos, claro que às vezes há algumas chatices, porque o grau de exigência de ter uma banda assim é muito complicado, né? Não, faz parte, seja, da família, não é? Pois, mas não, ou seja, não há quase recompensa nenhuma nos concertos. Rendem muitíssimo pouco, pá, nem se pode pensar sequer em ganhar dinheiro com o Fado Morte. Não se pode pensar. Aliás, quem pensa, o músico que pensa em vir para cá está totalmente enganado, e por isso é que vão rodando, ou seja, porque não é esse o objetivo, nunca foi, e felizmente continuo a estar rodeado de N músicos e muito bons, sempre dispostos a colaborar comigo nos Fado Morte. E tanto que este disco é dedicado a eles, ou seja, não sei se tem o disco triplo, sim. Consigo, se reparar nas dedicatórias que estão dentro, ou seja, onde está um bocadinho a ficha técnica, a última frase desse texto é dedicada a todos os músicos que em nome de Fado Morse comigo, portanto, levar o Fado Morse às pessoas. E eu vou lê-lo mesmo já agora, aproveitando. Pronto, dedico este disco a todos os amigos que ao longo destes 13 anos partilharam o seu tempo e a sua vida comigo em nome de Fado Morse. Obrigado a todos. Claro, porque, ou seja, sem eles, Fado Morse nunca poderia ir para a estrada. E a estrada é realmente o que leva a música às pessoas. Não? Apesar que cada vez as pessoas estão mais afastadas dos concertos, é inacreditável. Joga-se até nisso, este fluxo de festivais transformou-se em shoppings de mercado, shoppings para milhares de pessoas, concentração massiva de nomes internacionais. Em que a maior parte deles lá vão lá passear e comer hambúrgueres e apanhar bebeiras e querem lá saber da música. É um bocado isso, é um bocado isso. É o que eu sinto. É um bocado isso, mas enfim, há de haver tudo naturalmente. E isso permite-nos aqui chegar a esta pergunta. E já que falou do triplo álbum, é um álbum muito interessante em termos gráficos também. Já assim era com o Folclore Hardcore. Quem não se recorda do Galo, não é? Que lá aparece. É o Galo de Marcelo. Mas isso, para já, tem uma questão. Para quem gosta de ter os CDs arrumadinhos, este não é um CD a comprar, porque não tem como arrumá-lo no sítio dos CDs. É maior, portanto. Mas faz um magnífico bibelô, isso garanto-lhes. Agora, é assim, quem comprar este Fado Morse Magalo Invisível vai com certeza ir à procura de, eventualmente, do pop étnico, do Gritar o Fado, do Intrudo ou do Folclore Hardcore. E sim, e não se encontra em lado nenhum. Não é uma frustração para uma banda que não consegue ter no mercado, enfim, a música para que as pessoas possam adquiri-la? Então, a questão tem que ver com o lobby logístico, ou seja, nós sempre fomos boicotados na FNAC, sempre, durante toda a nossa vida. Não, se me perguntar porquê, não percebo. Vivemos, infelizmente, num país pequeniníssimo, cheio de inveja e cheio de gente realmente complexa. E o que é certo é que eu vou à FNAC e nunca em nenhuma FNAC eu vi uma etiqueta que fosse: nós temos neste momento, este é o nosso sexto trabalho. uma plaquinha a dizer Fado Norte com os nossos discos. Não, sempre houve um boicote impressionante à nossa música, ou pelas capas, ou pelo que elas simbolizavam. E agora eu, pá, poderia estar aqui a contar a história do nosso primeiro disco de 2002, que foi proibido nas FNACs pelo diretor da FNAC, porque dizia que o nosso azulejo, que vinha dentro de uma caixa de cartão, não cabia nas estantes. Ou seja, eu depois dei a volta àquilo tudo. Ele telefonou-me pessoalmente, porque eu não tinha distribuidor, a dizer que o disco era uma aberração. Ou seja, que eu só lhe perguntei se ele ouvia todos os discos que estavam na FNAC, porque o Zé Cabra estava no top da FNAC naquela altura, e depois eu não estava a perceber bem. Pá, eu lá desenvolvi os meus contactos com a FNAC em França, que eram os patrões dele, e depois lá consegui que o disco fosse para as FNACs, mas percebi um ano depois porque é que ele quis ocultar o disco do Azulejo, porque depois a FNAC lançou uma coleção de fado agregada Azulejos, ou seja, em nome da FNAC. Mas, ou seja, o mundo é redondo. O senhor foi demitido, o senhor realmente não contribuiu em nada para as FNACs. Mas, ou seja, isto é logo a história do meu primeiro disco, um disco que eu andei a fazer durante 3 anos, gritar o fado para que realmente fosse algo singular e especial, que traz esse azulejo, que era leve um pedaço de Portugal para a sua casa, e recebe logo uma barreira, ou seja, da maior rede de lojas deste país. Portanto, essa é a justificação, é muito complexo. Pai, depois mesmo no meu site da MDP Arte, eu não tenho dinheiro, como é óbvio, para publicitar e para realmente que as pessoas vão lá comprar os discos. Este disco, o triplo, é o primeiro que está realmente ligado a uma editora, uhum, que é a Ethereal Soundworks. Já o Folclore Hardcore fizemos uma parceria com a Epitatrado, mas que já acabou, ou seja, e que é sempre muito complexo. Não sei, este, se calhar, é o processo mais simples de todos, este triplo, porque realmente temos apoio, tanto da Music Verb no agenciamento, como a Ethereal Soundworks na edição, e penso que as coisas a partir de agora serão diferentes. Estamos a planear em dezembro fazer uma box com todos os discos para finalmente, pá, trazer o passado dos Fado Morte às pessoas para muito que bem, possam bem conhecer. De algum modo, somos a dar resposta àquilo que eu dizia, que, facto, que não se conseguem descobrir os vossos discos. Não, ou seja, é muito complexo, ou seja, não, a culpa não é nossa, a culpa é realmente do sistema, voltando à nossa conversa. Sempre fomos barrados e custa muito chegar a uma FNAC e ver realmente pessoas que começaram há 2-3 anos com uma música insignificante, como um B Fachada, João Coração, Pontos Negros, toda aquela ralé da Flor Caveira, Meninos de Lisboa, Betinhos que estão no cinema, que se armam cantores com altos destaques, né, nas FNACs, claro que também apoiadas por lobbies, né, como o lobby Henrique Amaro, o lobby Fernando Alvim, e ou seja, como é óbvio, pá, nós pomos a verdade na boca das pessoas e isso não interessa. E o que interessa é realmente estes joguetezinhos que fazem música porque acham que devem fazer e que realmente alguém lhes dá o mérito e lhes dá realmente o palco principal para aparecerem. Que são essas pessoas que estão por trás a ganhar rios de dinheiro com comissões da Ótimos Discos, né? Com comissões da FNAC na Talentos, ou seja, mas isso é só para... E por os Fado Morte nunca foram um novo talento de FNAC. Nunca. Ele já surgirá há muitos anos. Portanto, está aí tudo para as pessoas verem, mas pá, nós continuaremos aqui sempre no nosso jogo paralelo, porque o mundo é redondo, eu acredito nisso. E quem fica para a história é realmente quem trabalha com convicção a fazer aquilo que acredita, e o resto é passagem. Vou ver, não vou. O centro teu contra no fim vem-se beber este tom, perfume nenhum, o cume faca falhas para se mostrarem, vêm agora usar. Eu gosto pouco de ter videoclipe, gosto bastante mais de teledisco. Claro. Com a Micar, justamente no tema Digo-me Adeus, vem apresentar, enfim, este teledisco. Que, como bem sabemos, o espaço na TV também é muito pouco para a demonstração. Sim. E se não for a internet e o YouTube do videoclipe, ele quase não chega às pessoas. A componente de imagem é descoberta pelo Fado Morse como mais uma maneira de conseguir chegar às pessoas? A gente sempre teve essa preocupação, hoje mais que nunca, ou seja, além do videoclipe já temos um EPK de promocional da nova turnê, não sei se já viu, né? Portanto, que está ou no Vimeo ou no YouTube. Já vimos, sim, sim. Mas, ou seja, mais que nunca tem este disco, porque, aliás, nós no domingo estreámos-nos a fazer um playback em televisão, no programa da manhã da RTP, epá, e tem que ser, ou seja, pessoalmente a gente decidiu pôr de parte algumas ideologias que tínhamos e no fundo o objetivo é fazer chegar a música e chegar o nome de Fado Morse às pessoas para que possam descobrir o disco triplo e para que possam descobrir realmente o passado. O próprio Digo-me Adeus é um texto lindíssimo do amigo meu João Gaspar, que representa bem o nosso regresso e representa bem a realidade do nosso país, ou seja, né, dos sonhos, porque no fundo o nosso mundo é do tamanho da palma da nossa mão, né? Vivemos com um mundo cheio de tetos falsos, em que quase não nos é permitido sonhar. Mas, pá, no fundo, tem o cunho sempre das pretasinhas, né? Nós próprios podemos sempre construir o nosso mundo à nossa volta e, aliados realmente a esses valores principais, que são a família e a amizade, ou seja, dar sem querer receber é fundamental. Né? E eu sou ateu, graças a Deus, que já ouvi dizer aí alguns grandes senhores. Mas, ou seja, é importantíssimo que esses valores sejam preservados. Ou seja, e Fado Morse tenta representar isso a partir da imagem. Apesar que está agora, estamos a planear fazer mais uns quantos vídeos agora dos temas soltos, porque este disco, o segundo disco, traz uma faceta muito instrumental que era pouco realçada no passado e que se calhar é por aí que a gente vai cada vez mais apostar. Porque realmente é, pá, não sei, é o lado que, não sei se é da idade, mas é o lado que mais nos está a trazer, ou seja, fazer música instrumental, mas ainda não é para já, ainda não é para já. Aliás, há um plano de celebrar os 21 anos com um disco em vez de triplo, a ver se conseguimos fazer um concerto. Vamos ver se será o próximo objetivo, uma voltinha. E esse será o BCE, eventualmente. Depois vamos ver o que é que daqui passa para lá. Será os 21 anos, se Fado Morse é o próximo aniversário. Não sei, eu odeio os números 5, 10, 15, pá, não. São números comerciais ditados pelas editoras, daí o 13, 21 e 27 serão o que a gente celebrar. E se chegar a ver, pá, um 43 ou 51, aí será. Mas basicamente a imagem, estamos a apostar nisso. Daí o videoclipe muito sarcástico com aquele grande senhor coreano com a seringa na boca, que representa também, pá, o que a China está a fazer aqui, este mundozinho, né, ocidental, nos está a injetar e a dopar pouquinho a pouquinho para depois nos comer, basicamente. Já enfim, falámos aqui das participações e há, enfim, vamos acabar como devíamos ter começado, que é falar nas pessoas que normalmente são o core deste grupo. E então temos, para além do Correio, com quem temos aqui a falar desde a nossa conversa, que homem da guitarra, essa guitarra portuguesa e na voz, temos Ronaldo Firmino, o Bruno Barreto, o Henrique Portovedo, o Hugo Ferraz, Tiago Moraes, Sofia Portugal e a questão ao vivo ter o Bruno Felipe e o Ian Carlos Mendoza. Julgo que não estou a esquecer de ninguém. Concebo o ventre puro, fecundando o sentir. Nas nossas sílabas de luta se dispersam a fluir. No interior do tronco, no oco-oco morto por nascer. Raiz em solo fértil, crava mãos em terra firme, aparando-te o tombo, o presente declive. Deus semeia no mentor, vivo, vivo a renascer para crer. Escalas de serviço, quando de repente ao lado da minha janela arrebentou uma onda de T6. É isso é que eu sei, pá. Por buscando la vila morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. O saneamento dos fascistas é uma luta justa. Deixá-los organizar-se livremente em nome das liberdades democráticas é um crime repugnante que já custou a vida a milhares de trabalhadores por esse mundo. Cachucho não é coisa que me traga a mim mais novidade do que a langostim. Na vista reconheço o cheiro do pilim. Destino bem um vertigo aí. A produtividade lá está a crescer. Há tanto nesta terra que ainda está por fazer. Entrado ali adentro, analisar então. Do meu atachiquei, sai a solução. Não há graça que não faça, é para mim. É para mim. O plástico do plástico para si. É para mim. Não há força que não torça, é para mim. Discreto e ordenado, mas nem por isso fraco. Eis a imagem on the rocks do cancro do tabaco. Enfio uma gravata em cada fato macaco. E medo pessoal, todo no mesmo saco. A produtividade lá está a quer dizer. Não anda aqui a brincar, não há tempo a perder. Batendo o pé na casa, espanador na mão. É só desinfetar em super produção. É para mim. Não há truque que não lucro, é para mim. É para mim. O heróico, o paranoico, o araquim. É para mim. Faz o gírico, o paulírico de mim. Palavras, palavras. Palavras e não só. Palavras para si e palavras para dó. A contas com o nada. A esfingar o sonho. Depois a criadagem lava o pé e limpa o pó. A produtividade, ora nem mais. Célulazinhas cinzentas, tendendo. Levas pela tromba, senão depois da pau. No encontrão imediato do terceiro grau. Pelo meio destas participações, há pouco creio que não falei do Homem da Caruma, que vem abençoar também aqui num tema, não é? No braço amputado, o Carlos Martins. Para os mais distraídos, o Rui Mimense é o Homem da Teia e Touro, não é? Isso. E temos ainda aqui, e esta que vai-nos, enfim, permitir a despedida, é a OST, Orquestra Sinfónica Transmontana. Então explique-me lá este conceito também. Pá, isso é, ou seja, no fundo não é uma brincadeira, eu sou músico de orquestra há muitos anos. Uhum. E neste momento estou no mestrado em composição na Universidade de Aveiro. Falamos de outra composição, como é óbvio. E sempre o facto de eu ser músico de orquestra, sempre vi a reação dos músicos à nova música, que é péssima. Nem é bem dos músicos, é mais dos instrumentistas profissionais, né? Que estão ali para ganhar dinheiro. E sempre como, ou seja, sou eu que produzo os meus discos desse tempo, gravo-os em minha casa, sou eu que programo as coisas todas, como a tecnologia evoluiu a tal extremo, decidi apostar numa orquestra virtual, realmente sinfónica transmontana, e se forem ao YouTube, ela já foi apresentada em 2010 com o concerto Trás-os-Montes, que fecha o nosso segundo disco, ou seja, para Cavaquinho, o Gaita de Foles, a Orquestra Sinfónica, e realmente fazer um bocado na música sinfónica, um bocado não, fazer de todo o que o Chá de Morse tem feito com a música tradicional, ou seja, fazer esta fusão de realmente assumir a instrumentação portuguesa no leque sinfónico. E, portanto, esse é o objetivo da Orquestra Sinfónica Transmontana Virtual, é transpor, sem estar a recorrer ao lobby, que é conseguir que alguém toque as nossas obras, a não estar dependente realmente de grandes orquestras e de lobbies de maestros, e muitos maestros péssimos, que a maior parte deles são horríveis, só chegam lá por cunha política ou o que seja, ou por lobby de amizade, para ter a minha orquestra pessoal programada por mim. E no fundo a Orquestra Sinfónica Transmontana Virtual é isso, é uma orquestra que eu programo, toco todos os instrumentos e programa e assim, e colaboro com o Chá de Morte e vão colaborar, já temos estado a participar aí, aliás, em alguns discos, mas pronto, é um conceito, é mais um outro conceito da minha vida que eu acho que é importante ter, ou seja, poder ter acesso a toda a instrumentação de uma orquestra via sampling, né? E realmente pô-la aí com vida. Ora bem, está o desafio acima de tudo, julgo que a conversa de hoje permitiu às pessoas despertar-lhes consciências, não é? Porque o espaço que nós temos é uma hora de emissão, portanto convém, para um triplo álbum ficou muita coisa para transmitir aqui neste programa, mas espero que acima de tudo as pessoas vão à procura deste Fado Morse, Magala Invisível, e se possível, como disse, lá para o final do ano ter acesso aos álbuns anteriores. Cá estaremos atentos para ver se cá chega alguma coisa à boa nova, naturalmente também. Esperemos que sim. Muito obrigado pela simpatia, uma vez mais, que nos mobilizou. E claro, a porta está aberta para falarmos mais vezes, espero que sim. E, provavelmente será, como disse há pouco, nesses 21 anos ou nos 27, cá estaremos, se Deus quiser, para que possamos falar mais vezes. Espero bem que sim. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado por nós. Obrigado a todos. Construiremos la nueva vida.